Você quer levar um susto, hein? Ó, um susto, hein? Quer levar um susto, hein? Ó, um susto, hein? Você quer levar um susto, hein? Engatando no trem. Quer levar um susto, hein? Engatando no trem. Quer levar um susto, hein? Engatando no trem. Quer levar um susto, hein? Engatando no trem. Maquinista dá o sinal, é hora de partir. Na mão pra viagem sem fim. Mais um passageiro com passagem só de ida. Na hora do adeus, não teve despedida. No vagão da agonia, você viajou na poeira do trilho. Você descarrilhou, fecha o olho, esconde o medo. Disfarça a agonia, mas a boca não deixava. E ele se mordia, corpo treme, as mãos não param de mexer. Acelerado o coração, quer parar de bater. Até levou um susto, pensou que tinha chegado. Passageiro da agonia, no trem desgovernado. Você quer levar um susto, hein? Engatando no trem. Você quer levar um susto, hein? Engatando no trem. Você quer levar um susto, hein? Engatando no trem. Você quer levar um susto, hein? Engatando no trem. Você quer levar um susto, hein? Engatando no trem. Você quer levar um susto, hein? Engatando no trem. Você quer levar um susto, hein? Engatando no trem. Você quer levar um susto, hein? Engatando no trem. Você quer daquela farinha que combina com balada. Depois de um tempo passa mala, mas que sua namorada. É trem das 12, zero hora, que as patizinhas adoram. Se você tem dessa poeira, ela gruda igual cola. Escorre lágrima da coroa e do nariz de quem a usa. Costuma mandar pro inferno aquele que dela abusa. Entra na casa dos favela e nas mansão dos gravatinha. Seu nome é cocaína, apelidada farinha. É da escama, em cima da carteira e no cartão os firma gosta. Ela no nariz, lá tá na mão, locomotiva louca. Nessa viagem tem, continua maquinista até descarrilhar o trem. Música no rapbrasilia.com.br.